mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geisno, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Queridos filhos e filhas, na hora da misericórdia, você tem divulgado a hora da misericórdia, gente, um momento de muitas graças e bênçãos. Exatamente por ver os frutos desta misericórdia que eu tenho proposto. Mensageiros e mensageiras da misericórdia, joga a mão para cima, louvando ao Senhor, porque a misericórdia de Deus está sendo propagada nas capelinhas de Jesus Misericordioso. Mensageiros e mensageiras que estão rezando diariamente o Terço da Misericórdia nas famílias. Quer mais informação? Vai no site padrereginaldomanzotti.org.br. Mensageiros e mensageiras da misericórdia. Vai lá, sacristão, com essa música bonita. Joga a mão pra cima do Faça-me Crer. A festa começou na misericórdia de Deus. Então, escute esse testemunho de fé, escute lá. Meu nome é Aurora Fior. Eu vou deixar meu testemunho de uma graça que eu recebi de Jesus Misericordioso através do Terço da Misericórdia. Minha neta estava com um problema na gravidez. Os médicos falaram que ela ia ter um aborto. Mas eu, como sou uma pessoa de muita fé, pedi a Jesus Misericordioso, Nossa Senhora, que a protegesse, hoje minha neta está com uma linda menina, com muita saúde. Mãe, filha, passa bem. Obrigada, Jesus, pela graça recebida. Eu sou aqui de Rodeio Chapada, município de Bossa Nova. Eu escuto a rádio 1060, Evangelizar é Preciso. Sou associada. Obrigada, Jesus, por essa graça recebida. Muito obrigado, meu Deus. Deus abençoe, filha. Bíblia aberta, vamos lá, cartilha de oração. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que esse mandamento seja nossa lei. Porque o Senhor assim nos ensinou. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros, meus irmãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Escute esse Evangelho, veja que maravilhoso. Um chefe da sinagoga prostrou-se diante de Jesus e disse-lhe: Senhor, minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe-lhe as mãos e ela viverá. Jesus foi com ele. No caminho, uma mulher atormentada por um fluxo de sangue, já há 12 anos, aproximou-se de Jesus e tocou-lhe na orla do manto. Na tentativa de ser curada, Jesus virou-se, viu a mulher e disse: tem confiança, tua fé te salvou. Chegando na casa do chefe da sinagoga, Jesus viu muitas pessoas e disse: retirai-vos, porque a menina não está morta, ela dorme. Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem me acompanha todo dia vai entender a minha mensagem de hoje. Eu falei muito